Graça e paz, irmãos e irmãs, depois de recebermos uma ministração do livro de Joel pela missionária Vivian Lopes, que nós encaminhamos ontem, eu volto agora para o livro dos Salmos. Hoje nós vamos compartilhar o Salmo de número 107. Faço apenas três solicitações a vocês. Primeiro, a oração por familiares nossos, que, como eu disse, nem todos conhecem, então não adianta ficar detalhando aqui. Uma familiar, um casal que está na cidade de São Paulo e que precisa das suas orações, ore por isso. Diga, Senhor, esse familiar do pastor Sérgio, da pastora Margarete, precisa da tua intervenção, então clame por isso. Segundo lugar, há um outro casal, um querido sobrinho também, precisa das suas orações, está na cidade de Belo Horizonte. Também não adianta detalhar nome, esposa, filhos, tal, porque muita gente não conhece, mas você pode orar da mesma maneira. Senhor, há um outro familiar do pastor Sérgio, da pastora Margarete, que precisa da tua intervenção. E em terceiro lugar, irmãos, irmãs, antes de mandar uma mensagem do Everson, eu volto, estou voltando do médico agora. E amanhã eu vou postar para vocês o nome de todas as medicações que foram passadas. Há um comprometimento muito grande do meu pâncreas agora. Já não bastava o fígado, o baço, mas há um comprometimento grande do pâncreas e algum comprometimento do rim também. Eu já tinha sido alertado que essas regiões chamadas as partes mais baixas, elas são complicadas. Algumas coisas eu pensei que já tinham sido totalmente curadas, cheguei a falar para vocês no WhatsApp, não foi por má intenção, foi por fé, mas ainda não tinham sido totalmente curadas, elas estavam adormecidas, vamos dizer assim, uma linguagem leiga. E agora voltaram a despertar e despertar com muita força. Aí eu vou precisar da oração de vocês e da ajuda de vocês também. Amanhã eu posto detalhadamente, ou ainda hoje, se der tempo, posto detalhadamente para que você possa orar e aqueles que desejarem nos auxiliar também nisso. E há uma possibilidade, como eu disse, era o fígado, o baço, que está muito grande, agora o pâncreas muito comprometido e o rim, o início de comprometimento também. Quando eu digo que o viver é Cristo e que o morrer é lucro, não há nenhuma frase retórica, não há nenhuma tentativa de ser espiritual. Odeio isso. Não é que eu não gosto, eu odeio essa tentativa. Porque é mentira. Tentar se fazer espiritual é mentira. E mentira é do diabo, e o diabo é o pai da mentira. Então é claro que nós nos alegramos por cada conquista. É claro que nós nos alegramos por cada vitória. Às vezes nós, leigos, achamos até que uma coisa já está totalmente superada. Ainda não está. Mas às vezes pela fala do médico, até isso compromete, né, com leigos. Dá a entender, já me deu a entender na antepenúltima consulta, que algumas coisas estavam superadas e superadas de vez. Mas não estavam, e com resultado dessa última consulta agora à tarde, cheguei agora há pouco, e dos últimos exames, eu preciso da sua oração. Essas eram as três demandas, os três pedidos de oração que eu tenho para fazer. A prioridade são os dois familiares, um em Minas Gerais, diga assim, ó, o familiar do pastor Sérgio, da pastora Margarete, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o outro familiar na cidade de São Paulo. Pode ter certeza absoluta que o Senhor está ouvindo a sua oração, está entendendo e está agindo. E em terceiro lugar, peço também por mim, sem hipocrisia, que é claro que a gente não fica confortável com notícias ruins. Viver é Cristo, sim. A vida dele em nós nos alegra, nos regozija, nos dá prazer. Não há nenhuma vida que se assemelhe, nem de longe, a isso. Quando o apóstolo Paulo diz morrer é lucro, é porque é lucro mesmo. Porque para onde nós vamos, não haverá doença, não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá problema de espécie alguma. Então, tudo isso é verdade pura, crua, nua. Então, viver é Cristo. E eu estou vivendo em Jesus. E morrer é lucro quando partirmos, todos nós, todos, você também, que está nos ouvindo, se está em Cristo Jesus, vai ter um lucro imenso. Então, não há nisso nenhuma falsa tentativa de parecer espiritual, coisa parecida. Peço oração para esses três casos, com a prioridade nos familiares. Com a prioridade nos familiares. Tá bem? Porque eles precisam mais no momento. No momento eles estão precisando mais. É simples assim. Então, vamos orar por isso. Tá bem? E agora eu mando para você, antes de abrir o Salmo 107. Eu mando para você uma mensagem do meu querido primo, o irmão Everson. E peço até ao Everson, se ele me ouvir, eu peço ao Júnior, à Cíntia, se a minha mensagem de aniversário para o tio Rubens chegou, se eles ouviram, se deu para transmitir, se eles puderem me dar o retorno. Ótimo, se vocês ouviram, né? Se não ouviram, não é possível dar o retorno. Mas peço até o Everson, se ele ouvir, se ele puder entrar em contato, verificar, olha, o Sérgio mandou uma mensagem de aniversário para o tio Rubens, uma pessoa muito querida, amada, para a tia Darcy, os meus primos. Então, um grande abraço. Falando em família, também outros familiares todos, né? Sempre tenho visto a foto da tia Neuza, do Ilcinho, Paulo Rogério. Não vou poder mencionar todos os familiares agora. Do lado aí da mamãe, nem aqui de Minas Gerais, não dá, senão a gente vai gastar todo o tempo. Mas agradeço a todos vocês pela oração. A oração que a minha cunhada mandou no aniversário, a Derizete, muito obrigado, irmão. O esposo, Dejair, mandou, meus sobrinhos, muito obrigado a todos vocês. Só não vou poder mencionar o nome de todos, senão a família é grande, não sobra tempo, tá bom? E agora uma mensagem que o Everson mandou para nós e eu quero repartir com você. Ah, última coisa, antes de repartir, quem não ouviu, está no blog. Você pode ouvir porque eu mandei por WhatsApp para todos. E se você não ouviu, você pode ouvir no blog. Porque o livro de Joel, que a missionária Vivian começou a ministrar, então também estará no blog. É mais um livro que nós vamos ministrar. Tá bom? É um livro onde só a bibliografia que ela levanta é uma bibliografia vastíssima, ampla, de qualidade, só aí você já sai ganhando, porque você pode adquirir alguns desses materiais e ser edificado. Um outro conjunto de dados históricos também foi uma bênção na ministração. E terceiro, eu diria as palavras espirituais ao longo de toda a ministração, que certamente nos edificaram. Então, um abraço, missionária. Depois quero falar pessoalmente com você, parabenizando por mais um livro. Já tinha ministrado Apocalipse, já tinha ministrado Eclesiastes, agora ministrando Joel. Que bênção podermos estar repartindo com os irmãos a palavra do Senhor. Não esqueça, está no blog, repito rapidamente, blog logos7.blogspot.com. E quem nunca consultou e tem ouvido no grupo do WhatsApp, abra esse blog, você vai encontrar lá mais de, acho que já estamos chegando a umas 600 ministrações sobre liderança, gestão de liderança, gestão de pessoas. Livros inteiros da Bíblia que foram ministrados, como esses que eu mencionei agora, ainda outros também. Então, não deixe de abrir o blog e ser edificado. Muito bem, passamos esses 10 minutos de bate-papo, de pedido de oração, de compartilhar. Agora vamos para o Salmo de número 107. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ah, perdão, antes da leitura, eu vou ler o texto do Everson, tá bom? O Everson nos mandou hoje, Deuteronômio 32, versículo 4. Diz assim: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Olha que maravilha, irmão, irmã. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, é sábio, é justo. Moisés está declarando nesse lindo versículo algo para nós nos dias atuais, que diante dos adversários, das adversidades, ele é a nossa rocha, nossa segurança. E ainda diz que tudo o que nós vivemos e há de vivermos são tudo obra perfeita de Deus. São obra perfeita de Deus, até melhor colocando, os caminhos que ele nos escolhe são justos. O nosso Deus é fiel e nos desejou um bom dia, agora já uma boa noite e que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, meu irmão mais novo, meu querido primo. Um feliz aniversário para quem todos que fizeram esses dias. Um feliz aniversário para o meu sobrinho André, lá nos Estados Unidos. Um feliz aniversário, um abraço a todos e todas. Agora sim, Salmo de número 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Totalmente de acordo com o texto que foi enviado pelo Everson. Que o digam os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e reuniu dos países do Oriente, do Ocidente, do Norte, das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Passavam fome e sede, que a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Olha só, irmão, irmã, só leitura bíblica, que coisa maravilhosa. Ele nos livrou ele livrou o povo de Israel das tribulações e nos livra das nossas tribulações. Fê-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal. Lealdade. Precisamos tanto de desenvolver isso cada vez mais no meio dos cristãos, né? Isso tem se perdido, junto com o amor, tem se perdido também a lealdade. Gente que faz tudo por debaixo do pano, gente suja, que não é capaz de abrir o jogo sobre todas as coisas. A gente precisa ser leal com as outras pessoas. Você pode acertar muitas vezes, você pode errar muitas vezes, mas é preciso ser leal com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Continuando no versículo 8, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Louvai, pois, ao Eterno, por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Pois ele desendetou a alma sequiosa, desendentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso, ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram, não houve alguém que os socorresse. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os da escuridão, das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos, porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa da sua iniquidade. Todo o alimento lhes provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Rendam graças ao Senhor, ô glória! Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas suas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graça, e com cânticos jubilosos proclamem as suas obras. Lembrando só você, um parêntese, que o sacrifício único e perfeito e suficiente já foi feito por Jesus. Então nós não precisamos fazer mais sacrifícios. Deus prefere muito mais a obediência do que os sacrifícios que às vezes as pessoas querem fazer. Então, ofereça o único sacrifício que nos restou, que é o sacrifício de louvor, de adoração, sacrifício de ação de graça, e com cânticos jubilosos proclamem suas obras. Os que lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, esses viram a obra do Senhor, seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se, um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Subiam até o céu, desciam aos abismos, no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor. Oh, que maravilha! No meio do desespero, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Olha a promessa para a nossa vida. No meio do desespero, no meio da aflição, da adversidade, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Assim é para nós também. Reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se porque elas amainaram e ele os conduziu ao porto ansiado. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. Fez ali habitar os esfomeados, que fundaram uma cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa. Ô glória a Deus! Ele os abençoa e eles se multiplicam e não permite que os seus rebanhos diminuam. Promessa para a nossa vida, irmão. Ele nos abençoa. Ele nos faz multiplicar e não permite que os nossos rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça, tristeza. Mas Deus derrama desprezo sobre nobres, ricos, incrédulos, e os faz vagar num deserto sem caminho. Só um parêntese: em nenhum lugar da Bíblia, apesar de se dizer da maior dificuldade do rico entrar no reino, não há nenhuma palavra discriminatória. Tá bem? Deus não faz acepção de pessoas. Ele só está apontando para uma situação concreta, né? E lá no Novo Testamento também, a concretude da situação de que quando uma pessoa se apega às riquezas, ela pode se tornar uma pessoa incrédula. Então não é acepção de pessoa, nem uma proibição de que você seja abençoado por ele, seja bem exitoso no seu estudo, no seu trabalho, não é nada disso. É que quando isso se transforma em incredulidade, em autoconfiança e Deus é menosprezado, aí sim vem a incredulidade e Deus derrama o seu desprezo sobre essa incredulidade que às vezes assola nobres e ricos, mas assola pobres também. Assola gente de classe média, assola pobre, miserável. Então, nenhuma discriminação. Pois, por favor. Versículo 41. Entretanto, levanta da miséria os pobres. Olha aí a promessa. E necessitados. Aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos observam tudo isso e se alegram. Mas todos os ímpios são emudecidos. Reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. Mais uma vez foi repetido essa bem que pode ser uma proposição do Salmo de número 107. A expectativa de Deus de que assim como ele tenha um amor leal, nós também tenhamos um amor leal. Muito bem. Vencemos a parte maravilhosa, edificante, poderosa, suficiente, gloriosa, que é a parte da leitura bíblica. A Bíblia é suficiente para transformar corações, para realizar o plano de Deus na sua vida, se você aceitá-la. Deus te ama e tem um plano na sua vida para te reconciliar com Ele, para que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador, para que o confesse, para que ande com Ele, para que seja abençoado e viva com Ele eternamente. Partamos então para a segunda etapa. Hoje tivemos uma a mais, que foi o pedido de oração, mas agora as três etapas, né? Leitura bíblica, o comentário de rodapé, autoria BKJA, e depois uma breve palavra pastoral. Muito bem. Israel, primeiro destaque no versículo 1: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Israel havia experimentado, uma vez mais, as poderosas e generosas misericórdias do Senhor em seu retorno do humilhante exílio da Babilônia. Então você percebe que esse é um texto posterior ao exílio. Tá bem? Ontem nos foi falado de um texto pré-exílico. Hoje estamos falando de um texto pós-exílio da Babilônia. Aqui um levita responsável por reunir o povo para celebrar o amor leal e inesgotável de Deus, especialmente para com todos aqueles que reconhecem seu poder e clamam por sua intervenção, ministra à congregação um salmo de adoração. E nós também hoje, irmãos e irmãs, salmodiemos ao Senhor com esse salmo, como parte do grande recital sobre as divinas maravilhas de Deus em favor da humanidade. Aleluia. O destaque número 2 está logo abaixo, no versículo 3, reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Qual é a referência, pastor? O salmista refere-se também aos dispersos, aos cativos em outras terras. Por exemplo, o Reino do Norte, que ficou cativo na Assíria, e o Reino do Sul, na Babilônia. Reino do Norte e Reino do Sul do Estado de Israel, tá bem? Aí há uma dezena de referências bíblicas, não vou dar todas agora. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir dos originais hebraicos. Umeara Tzot, Kibetzan, Mimikah, Umiarav, Mitzafon, Umiyan. Tá bem? Essa é a transliteração do texto que nós lemos a partir do hebraico. Eu gosto de ler, não é para que você tenha que estudar isso ou nada disso. Eu sou um estudante há muitos anos de linguística. Eu gosto de idiomas, então gosto de textos em inglês, em francês, em alemão, quando consigo traduzi-los, quando consigo pronunciá-los. Antes disso, foi na teologia ainda hebraico, o grego, o aramaico. Depois, nas letras, o latim. Então, a gente procura citar a missionária também, não é para que você tenha que fazer o mesmo, mas para que você até ouça essa sonoridade e veja o significado dessa palavra que foi traduzida para o português, qual é a origem dela no princípio, né? Na língua original. Destaque número 3. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. O original hebraico, mais uma vez, apresenta aqui um verbo impessoal. Isso vocês lembram. Verbos impessoais. Andavam ou andaram, que se refere a todos os viajantes perdidos, por isso impessoal, se refere a todos os viajantes perdidos no deserto, que apelam ao Senhor e encontram socorro e alívio para suas angústias. Israel já havia experimentado as agruras do deserto em sua peregrinação a Canaã. Além disso, fazia fronteira a leste com o grande experimentado, perdão, fazia fronteira a leste com o deserto da Arábia. Tá bem? Fazendo a correção, fazia fronteira a leste com o grande deserto da Arábia, pelo qual caravanas de mercadores viajavam e a oeste com o mar Mediterrâneo. Só uma situação geográfica para você, importante também. A história de Israel é uma grande metáfora, uma figura de linguagem da própria história da rebelião de toda a humanidade contra o seu Criador. Voltamos a repetir, não foram só os judeus que nos apresentaram homens e mulheres maravilhosos, e nem foram só os judeus que apresentaram rebelião contra Deus. Toda a humanidade nos apresenta ainda, até hoje, nos apresentou e nos apresenta homens e mulheres maravilhosos, tementes a Deus e pessoas éticas, de caráter, e, infelizmente, também a humanidade apresenta história de rebeliões, de situações que contrariam a vontade do Criador. Mas a história de Israel, que é uma grande metáfora da própria história de rebelião de toda a humanidade para com o Criador, nos ensina uma coisa. Ao mesmo tempo, a saga do livramento divino. Traduz, pastor, Deus nos livra. Independente da nossa infidelidade, quantas vezes Deus já nos livrou. A salvação se deu assim, antes de nascermos. Nem tínhamos sido fiéis a Deus e Deus já tinha nos salvado. Aliás, o texto de Hebreus, texto de Apocalipse, Tessalonicenses, vão nos ensinar que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado esse plano maravilhoso e salvífico. Então, essa saga do povo de Israel é a saga do livramento divino, em atenção ao apelo humano por salvação, por paz, por felicidade. Glória a Deus. A quarta menção está no versículo 10. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro. Irmãos e irmãs, aqui para você se situar, criminosos condenados à prisão perpétua e à morte não são apenas os malfeitores que atentam contra as leis civis, nem naquela época, nem nos nossos dias, senão, igualmente, todos aqueles que ofendem a palavra de Deus. Todos aqueles que ofendem a palavra de Deus seriam merecedores, são merecedores da prisão perpétua e da morte. Jesus, com a sua morte, é que, e com a nossa aceitação da sua pessoa como filho de Deus, como Messias de Israel, é que nos livra dessa maldição. Dessa rebelião, desse mal feito, dessa desobediência, dessa ofensa à palavra de Deus, nós podemos conferir isso em Romanos 13, de 1 a 7. O quinto destaque já está bem mais à frente no versículo 18. Todo alimento lhes provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Querido, aqui se trata de um doente. Enfermidade tem a ver com certa aflição provocada por uma vida estulta e descontrolada sem o temor do Senhor. Isso nesse caso. Nós não estamos falando de modo algum que toda a enfermidade dos nossos corpos, toda a enfermidade física, fisiológica, biológica, é por causa do pecado. Jesus mesmo desmontou essa ideia, desmascarou essa ideia. Mas muitas enfermidades que são contraídas por uma vida desregrada. Uma vida sem o temor do Senhor. E isso traz consequências, né? Repito, não todas as enfermidades, mas algumas que os irmãos e as irmãs até sabem, esse desregramento, essa falta de cuidado com a vida, muitas vezes vai levar a consequências terríveis de enfermidade, e enfermidades que que são oriundas do afastamento de Deus. São enfermidades de ordem espiritual que vão se refletir no campo emocional, no campo cognitivo, no campo físico. Agora, nem todas as enfermidades são oriundas disso. O sexto destaque está no versículo 20. Enviou a sua palavra para curá-los. Olha que bênção! Para salvá-los de sua extensão. Dando prosseguimento, irmãos, eu vou voltar um pouquinho. Tá bem? Eu não sei se você pegou todas as partes. Então, ofereçam sacrifício de ação de graça e com cânticos jubilosos proclamem as suas obras. É o sétimo destaque. O oitavo destaque, a sua palavra levantou-se como um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Eu estava dizendo no versículo número, no destaque número 8, perdão. O povo de Israel, claro, no passado, sempre viu no mar uma metáfora das profundezas tenebrosas. A mitologia hebraica é recheada de histórias de monstros marinhos, episódios horríveis, passados ou provocados pelos oceanos. As escrituras também registram muitas provocações enfrentadas em meio a águas bravias dos mares. Contudo, o Senhor, o nosso Deus, aleluia, cuja voz domina os oceanos e as tempestades, como nos mostra o Salmo 29, concede a mesma autoridade à pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Confira também o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, 35 a 41. O destaque de número 9 diz assim: ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. O salmista nos oferece uma descrição geral da soberania de Deus em guiar a raça humana. Esse é o propósito de Deus, nos guiar como humanidade. E faz um alerta sobre o castigo reservado aos idólatras. Então, irmãos e irmãs, vamos nos livrar, todos nós, a começar de mim, nos livrar de toda idolatria. Não somente aquelas costumeiramente mencionadas pelos protestantes, pelos evangélicos, ou seja, e que está lá na Torá, que está nos 10 mandamentos, de fazer imagem de escultura, essa geralmente é tida com maior destaque. Mas não é só essa idolatria, não. Existem, ou melhor, há centenas de idolatrias que nós podemos ter. Idolatria do seu próprio eu, idolatria de muitas coisas, né, para a gente não ter que mencionar. Muitas coisas podem ser idolatradas na vida. Não é só imagem de escultura, não. Então, vamos nos livrar de tudo que é idolatria, colocar Deus em primeiro lugar para não sermos castigados por causa dessa idolatria. Os remidos serão presenteados com a honra do galardão do Senhor, enquanto os idólatras sofrerão o castigo reservado para eles. Os remidos serão presenteados com a honra do galardão do Senhor. Aleluia. O décimo destaque que eu faço está no versículo 40. Deus derrama desprezo sobre nobres e ricos, incrédulos, e os faz vagar num deserto sem caminhos. Temos aqui um eco do livro de Jó, meu irmão, minha irmã. É um eco do livro de Jó. A prosperidade quando não administrada. Bem, quando não administrada colocando Deus em primeiro lugar, ou seja, quando não administrada sob o temor de Deus, exacerba ou exagera a arrogância e o egoísmo humano. Demonstra, o exacerbar aqui quer dizer revela, demonstra a arrogância e o egoísmo humano, fazendo que o ser humano relativize o seu amor e fé em Deus, dando mais importância aos bens, ao dinheiro e, como eu disse, a muitas outras coisas, ao que, ao invés de colocar o amadurecimento da sua relação com Deus, da sua relação com o divino, e desprezando a fé sincera e simples em Deus por causa de uma idolatria. Confira Deuteronômio 31, versículo 20, Deuteronômio 32, versículo 15. Por isso o Senhor se vê forçado a devolver a tais pessoas o deserto. O Senhor as envia de novo aos desertos dessa vida, a fim de poderem continuar sua caminhada de tribulação, mas sobretudo de aprendizado, porque o deserto é um tempo de aprendizado. É de batalha espiritual? Sim. É de tribulação? Claro. Mas o deserto também é um local de preparação antes do ministério? Sim. Jesus nos mostra isso. Mas é também um local de aprendizado. Os desertos da nossa vida são ensinadores, são pedagogos. Deuteronômio 32, versículo 10, Oséias, capítulo 2, versículo 3 até o 14. Em último lugar, o último destaque, vem sendo a segunda etapa da nossa ministração, a grande conclusão do salmista, que está lá no versículo 43, reflitam sobre isso sábios e considerem o amor leal do Senhor. O amor leal foi falado tantas vezes, né, irmãos? A grande conclusão do salmista revela que os insensatos, os arrogantes, os perversos não conseguem ver, não conseguem ouvir e muito menos sentir a palavra de Deus. E tão somente seguem a sua lógica primária, seus instintos egoístas. E por causa disso, os sábios e justos consideram e obedecem à instrução de Deus, louvando ao Senhor por seu amor leal, por seu poder e por sua longanimidade. Os sábios e justos, por causa dessa questão, os sábios e justos observam o amor leal de Deus. Agora, muitos outros, por causa do egoísmo e de uma lógica primária, não conseguem ouvir a palavra do Senhor com sabedoria, seguir a vontade do Senhor e acabam dando lugar só para os seus instintos mais primitivos, mais selvagens, podemos dizer assim. Que Deus nos livre desses instintos, que Deus nos livre dessas situações e que Deus promova em nós uma vida de fidelidade e de constância no louvor e na adoração do nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu vou agora para a parte número 3 da nossa devocional. Estou abrindo aqui porque eu presenteei o salmo que estava na minha mesa para uma pessoa que teve um quebrantamento, então estou abrindo meu último pacote, já não há mais desse livro em lugar algum. mas foi uma bênção para a minha vida, para a vida de muita gente, e que Deus abençoe a todos que puderam fazer uso dele, né? E que ainda podem fazer através agora da escuta das ministrações breves, das palavras pastorais, que foram um resumo da reflexão de Agostinho com relação aos Salmos, comparando o amor de Deus por Israel e comparando o amor de Jesus pela igreja. Tá bem? Só um segundo para eu tomar uma água e já continuamos a terceira e última parte. Muito bem, irmãos. Então vamos compartilhar aquilo que o Senhor nos manda compartilhar na sua palavra. Uma palavra pastoral brevíssima para nossa edificação. Tá bem? Em um segundo já compartilho com vocês. Muito bem, Salmo 107. Irmãos, além de pegar o livrinho aqui com as devocionais, só me perdoem porque hoje em particular, e tem sido assim nos últimos 4 meses, eu tenho tido alguma dificuldade na hora que estou falando na respiração. Então, preciso segurar um pouquinho para poder acabar. Mas vai ser uma bênção, como tem sido uma bênção, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Diz assim a proposição, bem que podia ser o amor leal, mas na época que eu escrevi, eu coloquei a proposição assim: digam os remidos do Senhor. O texto diz assim, uma palavra pastoral para encerrar: os remidos pelo sangue do Cordeiro, dizem que Deus é bom, porque os resgatou da mão do inimigo e expressou sua misericórdia que dura para sempre. Aleluia! A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela dura para sempre. Um dia não será só misericórdia, Deus voltará também em juízo, mas lembre-se, o nosso Deus é um Deus de misericórdia e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Por isso, ele nos redimiu com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É porque Deus é bom. É assim que o salmo é aberto. Deus é bom e nos resgata da mão do inimigo e expressa a sua misericórdia que dura para sempre. Os resgatados no sangue do Cordeiro reconhecem que sua consagração é fruto da graça. Não é obra minha, não. Não é obra sua, não. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você já leu 90 livros cristãos, 1.000 livros, não. É graça. É um favor imerecido. Então nós somos resgatados no sangue do Cordeiro e isso gera uma graça preveniente. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ezequiel 37, não podíamos nem responder sim para Deus. Foi a abertura do culto com o irmão Isaías nesse domingo. E não podíamos nem dizer sim para Deus, porque estávamos mortos espiritualmente em delitos e pecados. Mas ele nos resgatou e prevenientemente nos deu possibilidade, pelo menos, de despertar para optar, despertar para poder dizer eu quero Deus ou eu não quero a Deus. E que bom quando nós, pela sua graça, aceitamos a justificação pela fé e temos paz para com Deus, somos justificados pela graça, graça justificadora. Que bom quando essa justificação gera em nós a salvação, é a graça na sua operação salvadora e depois a graça na sua operação santificadora. Vai nos santificando até que o dia seja perfeito, até que o sol chegue ao meio-dia, até que um dia nós possamos estar lá no céu e já não teremos mais nenhum pecado, nenhuma discrepância, nenhum equívoco, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidade, não haverá mais nada, só haverá a glória do Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, os libertos do cativeiro reconhecem a síntese do salmo aí. Os libertos do cativeiro reconhecem que é Yahvé aquele que os protege e os guia. Mesmo quando atravessam o deserto, ele os livra e está pronto a responder à oração dos seus servos. Guarde isso. O Senhor te livra, meu irmão, minha irmã. O Senhor te guia. O Senhor te faz atravessar os desertos dessa vida. Ele te livra e está prontinho para responder à sua oração. Por isso nós devemos orar uns pelos outros. Agora, quando há rebeldia em sua casa, como houve da parte do maligno, ele castiga o desviado. Como já castigou o desviado, já o aprisionou. Como diz o texto de Pedro. Pastora Margarete leu no domingo também. Ele já foi aprisionado nas trevas mais densas, mais profundas. E só quando Deus permite, para você entender o texto de Efésios, ele permite que o inimigo saia desse cativeiro para realizar alguma situação que Deus ainda possibilita a ele, ainda permite a ele, para o nosso bem, para a nossa provação, para que nós sejamos depois aprovados, tá bem? Então, quando há rebeldia em sua casa, ele castiga o desviado. E então, irmãos, não vamos pecar, porque senão o Senhor nos castiga, a fim de oportunizar um arrependimento. O objetivo de Deus com o castigo é nos levar ao arrependimento. Não é assim na escola, quando nós tiramos uma nota baixa, isso é uma oportunidade de nos arrependermos e estudarmos mais. Então, quando nós clamamos novamente a Deus, ele está pronto a nos livrar outra vez. Glória a Deus! Deus está pronto a nos dar livramento. Outro sim, a estultúcia, perdão, a estultícia, faz com que alguns recusem enfrentar a realidade de que o Senhor é Deus e a consequência dessa insensatez pode ser a doença até física, ou doença emocional, ou doença, sobretudo doença espiritual, qualquer outra forma de enfermidade. Isso é problema da estultícia, tá bem? Então eu repito aqui, por causa da leitura aqui com os óculos, né, e a consequência da diabetes ainda, que o Senhor não curou totalmente, não curou ainda. Então a estultícia, porque ele pode curar tudo, e se ele desejar, ele curará, se ele desejar, ele manterá esse espinho na carne. mas para que nós não nos ensoberbeçamos, mas ele pode curar. Então a estultícia faz com que alguns recusem enfrentar a realidade de que o Senhor é Deus. E a consequência dessa insensatez pode ser a doença física ou qualquer outra forma de enfermidade, sobretudo as doenças espirituais. Todavia, a palavra do Senhor é poderosa, meu irmão, minha irmã, eficaz, libertadora, suficientemente capaz de nos fazer atravessar o mar a seco, como o povo de Israel saindo do Egito. O povo de Israel clamou ao Senhor e ele os livrou do poder do Egito, do Império Egípcio, assim como livrou em outras ocasiões, de outras situações, e o Senhor faz isso. Nós clamamos e ele nos faz atravessar os mares dessa vida, as lutas dessa vida. Nós clamamos e o Senhor nos livra. Deus mostrou, meu irmão, minha irmã, o seu poder, a sua força, vencendo o mar, assim como Cristo, séculos depois, também acalmou o mar. Essas narrativas tratam do senhorio de Deus. Deus é o Senhor. Então, tratam do senhorio de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhorio que é capaz de transformar o fértil em árido e a aridez em fertilidade. Diante dessa realidade, irmãos e irmãs, para encerrar essa devocional de hoje no Salmo 107, diante dessa realidade, eu digo que o mal fechará sua boca na manifestação definitiva de Jesus, definitiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mal terá que fechar sua boca. Vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e depois fechará sua boca eternamente. Mas nós sejamos servos, sejamos obedientes, sejamos sábios que atentam para as coisas espirituais e consideram as misericórdias de Yahvé. Caminhemos, portanto, em fidelidade como discípulos de Jesus, buscando em todo tempo uma vida consagrada. Repito esse finalzinho. Caminhemos, portanto, em fidelidade a Deus, como discípulos de Jesus, no poder do Espírito Santo, buscando em todo tempo uma vida de consagração. Consagração ao Pai, consagração ao Filho, consagração ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos receber a bênção nessa hora, que Deus te abençoe com a leitura desse salmo, com os pequenos destaques de rodapé e com essa brevíssima devocional de encerramento pastoral. Mas lembre, assim como ele fez com o povo de Israel, concretamente, eles clamaram e ele os libertou. Nós também clamamos e o Senhor nos liberta. E também o texto nos alerta: não vamos cair em bobeira, em estultícia, em tolice. Não vamos cair nisso, não. Não vamos cair em egoísmo, em desobediência. Porque isso nos levará certamente a um caminho de morte. Mas vamos manter a fidelidade ao Senhor e manter os louvores e manter a nossa gratidão a Deus. Essa é a nossa reflexão final nessa hora. Hoje eu mandei tantos abraços para familiares, quero mandar também um abraço para a família do papai. Não sei se essa mensagem de alguma maneira poderá chegar lá à família do tio Mário, e os seus filhos, netos, mas se chegar, um abraço. E também um abraço apertado, apertado, querido, na tia Esther, na Lina, na Liliane, na Ana Carolina e no meu primo. No meu primo Moacir. Que Deus o abençoe grandemente, Deus abençoe todos vocês grandemente. Um grande abraço. E que as nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor em todas as áreas. Tá bem? Recebamos a bênção nessa hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, o poder, o livramento do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe.